So thank you very much for coming and welcome to the talk by Dr. Henrique Antunes Ferreira. This session is organized by Fundação Oriente together with Lusophone Society of Goa and Goa Union of Journalists, to whom I am grateful, in the person of the President, Professor Aurelio Xavier, and the Secretary of the Union of Journalists, Mr. Ashley Ruzani. First of all, I have to thank Dr. Henrique Antunes Ferreira to take his time, since he's on vacation, and he was very he was coming today to present his talk on the Lusophone News, the experience of a journalist. As you know, probably, Dr. Antunes Ferreira is graduated at the Faculty of Law in Lisbon and has a master's degree in communication. He has been a journalist for over 50 years and was chief editor of the leading Portuguese daily Diário de Notícias. Apart that, he is currently chairman of audit committee of ANACOM, National Authority of Communications. It is said that journalists are the fourth power. So, and this committee is controlling the fourth power. So, it's really a very important person in Portugal. Thank you very much for coming to Fundação Oriente this evening. I would give the floor to, well, we have also, I have also to introduce, well, although everybody knows him, Mr. Alexandre Muniz Barbosa, a journalist and writer, and he was the winner of first prize of our short story competition 2013. Thank you very much for coming and be the person who will control this panel discussion. I'm very thankful to all of you, and I would like to give the floor, first of all, I think, to Mr. Barbosa, who would like to read some previous paper by Dr. Henrique Antunes Ferreira. Thank you. Good evening. The session we have today for us is something, a topic that has not been discussed in Goa before, I guess so. Experiências de um jornalista sobre notícias lusofônicas. Lusophone News, experiences of a journalist. We have with us today a journalist who's been in the field for about 50 years. He was chief editor of the Diário de Notícias, which is one of the leading newspapers in Portugal. He has published in Lisbon. He has been on a commentator on Portuguese radio television, a correspondent for several newspapers and radio stations in Spain, France, Italy, and Romania. He has visited various countries, 123, he says, and there is a Goa connection. He is married to a Goan who's from Araya, and he's done interviews with two Indian former prime ministers, or rather they were prime ministers at the time when he did the interviews, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. But before he starts speaking, I give him the floor, since he'll be speaking mainly in Portuguese today, I shall read out an abstract of his speech, that will be in English. I start reading. It is a known fact that man is an animal that thinks and communicates his thoughts through rational thinking. This is the basis of news which embodies in a more general theme as communications. It would be wrong, impossible, and very pretentious of me to give here a lecture on the general theory of communications. Be very clear, I will not do that. To break and report news is the work of a journalist. News has to be true, believable, understandable to the people to whom it is meant, and concise and complete as much as possible. Without these parameters, it can be called whatever else you want, but not news. In the Lusophonia world of today, it is necessary to produce news and disseminate the same news that would interest the Lusophones, irrespective of the country they belong to, so long as they speak the Portuguese language. It is not needed that this idea be concretized immediately, but one day I hope it will happen, and the sooner it does, the better. It is obvious that the job of the news agencies is not to be substituted here. These agencies are necessary and it would be impractical to substitute them. But human factors and technological advances sometimes become obstacles to attain that. In the meantime, and with limited aspirations, it would be an excellent idea to create a mini-organization which would and could use the Portuguese language on subjects which interest people who speak it. The small organization would not need big finances and would be present wherever the Portuguese language is spoken. I would be very pleased in creating with more people because I cannot perform miracles, that's what he says, and later to collaborate with the organization. As an example, I have interviewed on behalf of the Diário Notícias of Lisbon, both Mrs. Indira Gandhi and her son Mr. Rajiv Gandhi, Prime Ministers of India, a subject that looks interesting to me for the Lusophonia people. But luckily these interviews are not the only ones. The subject of the two interviews was naturally Portugal. There's lots more I could have said and would have added some more facets of my professional life, which I feel I can give importance and significance to the subject matter. Though Mr. Henrique Antunes will be speaking in Portuguese, the discussion following it will be in English. He speaks it fluently and he understands and reads, that's not a problem. So I now give the floor to our guest, Mr. Henrique Antunes Ferreira. First of all, thank you very much, ou seja, muito obrigado, Alexandre. Bom, e também, antes do mais, deu borem radio. Não, deu borem dizdeu. Então ensinaram mal. No, I think you're doing it on purpose. Isto, no fundo, quer dizer que, mesmo antes de entrar no assunto, e vou fazê-lo tão rapidamente quanto possível, quero que levante um bocadinho mais. Continuo, continuo, continuo. Espera. Não, depois é que... Já está tudo normalizado. E assim, não me arrisco a qualquer agressão pela demora. Não fui eu que demorei, foi o senhor que esteve a reparar os microfones. Ora bom, portanto, antes mesmo de entrar na matéria, eu tenho de fazer, como sempre faço em Goa, já há longos anos que aqui venho, uma declaração, de resto, uma declaração tão simples quanto possível. Eu amo Goa. Em Lisboa, amigos nossos goeses costumam dizer que eu sou mais goês do que eles. E eu penso que é verdade. Entremos agora no tema que nos trouxe aqui. Eu costumo dizer que a comunicação tem um paralelo com a corrente elétrica. As pessoas normalmente ficam um pouco admiradas com esta afirmação, mas eu explico. A corrente elétrica, e começamos por aí, como todos sabem, tem um polo negativo e um polo positivo. Ou, para os que gostam mais do lado da esquerda, um polo positivo e um polo negativo. A comunicação também tem dois polos. E porquê? Porque um dos polos é o polo emissor, tal como na corrente elétrica, é o polo onde se produz a notícia, e o outro é o polo receptor, ou seja, o público. As notícias não são destinadas a este, àquele ou àquele outro cidadão. São destinadas ao público leitor, ao público rádio ouvinte, ao público tele ouvinte e vídeo ouvinte. Então, qual é a diferença entre a comunicação e a corrente elétrica? É que a comunicação estabelece entre dois polos que devem ser positivos. Se eles não forem positivos, isto é, se o produtor não emitir o que se torna imperioso fazer pela verdade, pela idoneidade, pela clareza e pela simplicidade do que emite, seja ele através dos mídias escritos, seja ele através dos radiofónicos, seja ele através dos televisivos e hoje cada vez mais através dos cibermídia, o que acontece é que o receptor fica, como costuma dizer-se em português, de pé atrás, ou seja, nasce dele uma dúvida. E nascer uma dúvida, para mim, é pior do que nascer uma dívida. Um devedor tem de se conformar porque ou o credor lhe paga ou não paga. Se não paga, normalmente acontece o recurso aos tribunais. E aí passa a expressão pedindo desculpa dos advogados e dos juristas que estão presentes, aí começa a grande confusão ad eternam. Se essa ligação entre o produtor da notícia e da opinião, mas lá chegaremos, e o receptor se verifica em termos de verdade, de clareza e de receptividade do segundo polo, ele será tão positivo quanto é o primeiro nas condições que ele disse. Dir-me-ão que é difícil alcançar essas. Alcançar essa realidade. Talvez. Mas se ela não for alcançada, não vale a pena estarmos a falar em comunicação, porque não há comunicação. Se não houver um estabelecimento de uma empatia, não há comunicação. Deem as voltas que quiser dar a esse propósito. Eu lembro aqui que um senhor que é considerado o Papa da Comunicação Social, um senhor chamado Marshall McLuhan, não interessa para o caso agora, escreveu uma coisa chamada Aldeia Global, quando lhe pediram para fazer uma definição de comunicar, ele que, como digo, é considerado um dos papas, se não mesmo o papa, da comunicação social, disse, bom, comunicar é... Bem, comunicar é comunicar. E acho que não precisa de mais definição nenhuma. Comunicar é quando se estabelece essa relação de empatia entre o produtor e o receptor das notícias, da opinião, porque, e faço aqui o ponto e termino aqui este aspecto, as notícias não podem confundir-se com a emissão de opinião. A emissão de opinião é valorativa. Eu gosto daquele senhor, não gosto. Aquele senhor rouba a toda hora e momento. É conveniente justificar isso, pois em tribunal, isso é outra questão. Aquele senhor não presta, aquele senhor é gago. Bom, isso, para além de se basear em factos que justificam essa mesma opinião, é opinião. Notícia é notícia. Ontem, em Panjim, um barco desse que transporta um ferryboat de um lado para o outro, bateu quando ia atracar do lado de cá do rio Mandovi. Disso resultaram 2 mortos e 12 feridos, dos quais 3 graves e 9 ligeiros. A notícia e gente entra já na segunda linha, a notícia, desde que a escola americana introduziu esse conceito, a notícia, repito, puramente informativa e com os factos suficientes para a balizar e a confirmar, a escola americana introduziu uma coisa chamada LEAD. LEAD, eu costumo dizer que é o resumo de tudo o que se pode escrever numa notícia. E eu acho que o LEAD cabe, tem de caber, dentro de um bilhete de autocarro, destes bilhetes pequeninos de autocarro. Se não acontecer assim, não é o LEAD. Portanto, aí isto aconteceu, os intérpretes foram estes, as consequências foram estas, ponto. E depois diz-se o resto. Foi, a polícia declarou que, depois de iniciadas as investigações, o mestre do ferry boat estava profundamente embriagado. Não. Isso já são os pormenores da notícia. Ora bom, quando eu toco na notícia a propósito da lusofonia, em primeiro lugar, para ser mais correto, eu teria de dizer que um português falar sobre lusofonia em inglês seria um contrassenso. Perdoem-me, excuse me, the people who are here to speak, and they used to speak English. But, na verdade, para mim, seria um contrassenso. E porquê? Porque a lusofonia é o conjunto de cidadãos das mais diversas áreas, feitios, qualidades, cores e raças que falam português ou que subsiste neles a vontade de falar português, embora não o façam muito corretamente. Estes dois componentes são essenciais para definir essa mesma lusofonia. Lusofonia através da qual os lusofalantes conseguem entender-se uns com os outros. Um senhor de Timor-Leste falará comigo, ou com o professor Xavier, ou com o arquiteto Couto Carvalho, ou quem quer que seja, falando português, entende-se. Então, porquê a necessidade da notícia dever servir este tipo de situações? Muito simplesmente, porque noticiar é uma coisa, conversar é outra. Aqui em Goa, um dos motivos que me levam a dizer que, no fundo, eu sou goês de coração e se calhar devia ter nascido aqui em Panjim e não em Lisboa, um dos motivos que me levam a isso é que Goa é sossegada. Vocês sabem isso melhor do que eu. E o sossego que se vive em Goa permite que as pessoas façam uma coisa para mim muito importante. Falem. Falem, conversem com os amigos, troquem opiniões. Mal seria e mal será de nós quando, para falar uns com os outros, tínhamos de utilizar ou o e-mail vocal ou a transmissão de pensamento. Coisa que ainda não acontece hoje, mas quem sabe, se o futuro nos reserva uma situação desse género. O que é que eu pretendo com isto? Pretendo dizer que, entre os lusófonos, haverá todo o interesse em que haja uma pequena organização, uma mini intenção, concretizada na realidade, que possa promover a difusão, sobretudo a difusão, e mesmo a produção, a criação e produção de notícias. Dir-me-ão, então, neste aspecto, a opinião não tem lugar? Claro que tem lugar, mas fundamentalmente o que se pretenderá, porque eu creio que se vai continuar a persistir na ideia de vir a realizar-se esse desejo, esse objetivo, o que se pretende é que todos aqueles que usam o português como veículo tenham o mesmo tipo de acesso à notícia sobre tema que lhes interesse. Eu há pouco ouvi o Alexandre dizer uma coisa que acho Bem, fui eu que disse e, portanto, parecia mal agora dizer que era a melhor coisa do mundo e arredor, porque ninguém é bom juiz em causa própria. Não é assim, Fernando? Ninguém é bom juiz em causa própria. Ensinou-nos isso na faculdade. Bom, então, o que é que se pode dizer a propósito daquilo que ele referiu e que eu referi também quando conversei com ele e quando fiz as notas para ele fazer o favor de pôr em inglês? Porque o meu inglês é mauzinho. Serve para conversar, mas nunca é para fazer uma comunicação. Um exemplo. Eu vim à Índia, a Nova Delhi, de iniciativa própria, entrevistar a senhora Indira Gandhi e depois entrevistar o senhor Rajiv Gandhi, ambos como primeiros ministros. Naturalmente que as entrevistas foram publicadas em Portugal, na altura no meu jornal, no Diário de Notícias, tiveram referências e transcrições a muitos níveis, inclusive é aqui o Heraldo passou alguns passos dessas entrevistas, mas eu pergunto, se na altura já houvesse esta ideia de difundir uma notícia que no fundo interessou e interessaria sempre a todos aqueles que usam o português como veículo, se nessa altura já houvesse essa possibilidade de fazer disseminar as notícias, disseminar as palavras, as expressões, as intenções que estão nas notícias, por todos aqueles, ou por quase todos aqueles, porque uma aspiração é sempre uma aspiração, difícil é concretizá-la, por todos aqueles, ou quase todos aqueles, repito, que falam português, que falam e muitas vezes escrevem e leem português, mas que, mesmo não lendo português, se ouvirem a rádio ou a televisão transmitir alguma coisa a esse propósito, desse acontecimento, pois usam e abusam disso. Ainda bem, recentemente, quando eu cheguei, decorriam aqui em Goa os Jogos da Lusofonia. Depois de ter havido um congresso no qual o professor Aurobindo Xavier foi uma das cabeças. Ora bom, esse tipo de coisas, naturalmente, que teriam eco em Portugal, porque vieram vários portugueses a essas circunstâncias. Mas nos Jogos da Lusofonia vieram moçambicanos, vieram guineenses, vieram timorenses, vieram angolanos. Se houvesse a possibilidade de disseminar entre eles, distribuir entre eles, notícias tão corretas e tão oportunas quanto possível, eu penso que a repercussão dos Jogos da Lusofonia teria sido muito diferente, para maior e para melhor, do que aquela que foi. Em resumo, a intenção que eu trazia quando aqui vim, a convite do professor Xavier e com a amável colaboração da Fundação Oriente e também com a presença do Sindicato dos Jornalistas, o que me dá muito prazer, no fundo era aquilo que eu trazia aqui. Eu julgo que isso poderá motivar, se calhar, da vossa parte, uma ou outra questão, uma ou outra pergunta. Normalmente eu estou habituado a que assim seja, que da plateia me perguntem para esclarecer isto ou aquilo. Estou inteiramente à disposição para o fazerem. Se quiserem colocar alguma pergunta em inglês, para isso eu penso que ainda consigo entender. Se não, há aqui o meu braço direito, que neste caso é duplamente porque está à direita. Também está com o Aurobindo. E está aí o professor Aurobindo Xavier, esse mais da esquerda, no que diz respeito à localização geográfica, que poderão ajudar-me nessa emergência. Portanto, se me permite, o meu querido amigo Eduardo Couto Carvalho, eu abriria nesta altura o tema que quisessem utilizar a propósito da comunicação. It's not yet. Mr. Ashwin Guruzari would like to say a few things before we open the discussion. I generally avoid sitting on the dais and doing what I'm doing right now, speaking to audiences, But I had to shoulder the responsibility because the president of Goa Independent Journalists was unable to make the show back on. My friend Aurobindo first called me and said that, you know, this is what we are going to organize, the experience of a senior journalist from Portugal and an interaction. Now, this is an event that is very journalistic. And since Goa, the prime aim and objective of Goa as a journalist is to strengthen professional skills and improve professional abilities of our members, we thought it fit to be party and to be collaborating with this event. So, but unfortunately, I represent the Goa Union of Journalists. I'm only the secretary, and I can't take decisions unilaterally. So it took me a few days to get back to Aurobindo and say that yes, that we will associate. And it's a pleasure to associate with this event. I won't take much more of your time. We have a few journalists and members of Goa Union journalists who have come here, and I hope we have a fruitful discussion in the debate to follow. Thank you. Yeah, we didn't take it. Second one. Before we throw the flow open for discussion, I think I'll just give a very brief summary of what was spoken in English. Mr. Henrique started saying that he loves Goa, and that in Portugal, the Goans he knows there say that he's more Goan than their Goans themselves. He started giving a very brief idea of what exactly is journalism, what is news, and he tried to make a difference between electricity current and news, where electric current goes from positive to negative, but current has to be always positive. If not positive, then the reader is left in doubt and it leads to confusion. There has to be truth and clarity. He was very assertive that news cannot be opinionated. He said he was speaking in Portuguese, though he is quite fluent in English, because a Portuguese speaking on Lusophonia in English would defeat the very purpose of Lusophonia. I think that is something we can all agree, so we do excuse your Portuguese, and it was nice to hear some Portuguese after long over here also. The idea of this Lusophonia is to get Lusofonans. I think that's the expression used in Portuguese, Lusofonans. I think I would translate Lusofonans. So people speaking Portuguese is to get to them to interact with each other, talk. So what he suggests is that there should be an organization, rather informal to start with, that we could, among journalists, that could share Lusophonia news with each other. He then went on to speak about the interviews he did in India for the Aurobindo Noticias with Indira Gandhi and Rajiv Gandhi that were referred to and excerpted in various papers, including in Goa and Herald. I guess at that time would have been the Portuguese Ueraldo for Indira Gandhi, maybe. Maybe. Maybe. Or very early, the English, maybe English in 82, no? Yeah, 83, yeah. So possibly the Portuguese Ueraldo. He also went on to say that the Lusophonia Games that we just held 2 months back, there was also this business conference where the India and the Portuguese market was held at the same time, or just before that. If at that time there was the possibility of sharing among the journalists who had come to Goa Lusophone news, then the reportage on the games would have been much better. So we now throw open the floor. Anybody has any questions to ask to Mr. Hari? Thank you, sir, for coming to Goa. I'm much welcome. I'm sorry for the ignorance not being Portuguese speaking, and thanks to Alexander for briefing us with your inputs. My two questions are, one is, we just had a father those singers coming down from Portugal, Cuca, and before that we had Veronica and Shreya Magdalena. I have two questions. One is, we have been hearing and we read the news written by Alexander in Times that one of our Goans is going to be presently is a mayor and is looked after as upon as would be prime minister. So I would be happy to have a comment from you. Second thing, I would like to know the economic conditions of Portugal and the outcome of this meeting that took place on 15th prior to the Supremo. Bom, essa é uma questão que... Speak in English. Try to speak in English. Well, it's so difficult. It's difficult, but... No, it doesn't matter. That is a question, first of all, very interesting, but very difficult also. You know, because it's always possible to say that the language, the Portuguese language, came from Portugal. And in that sense, people can think that the Portuguese language could be a sort of neo-colonialism in sense of cultural things. And I think it's not possible to mix politics and cultural things. And this way to produce some, sorry for my bad English, but is the English I can do, to produce news, it is based in what I said. If they are clear, true, and easy to understand, that's enough. Okay? That's my possible answer. Eu queria saber o comentário seu sobre o António Costa, que agora representa a Câmara e que talvez no futuro seja o primeiro-ministro ou presidente de Portugal. Well, and of Mr. Costa, António Costa, is a good friend of mine, a very good friend of mine. And I can't say I hope, but I think maybe especially becomes President of the Republic. Because Prime Minister, I don't see in this moment. Political things in Portugal, they are really very, very bad in this moment. We have a crisis, as you know. We have austerity, increasing of taxes, and cuts in salaries and pensions. So I think António Costa, which is very clever, never thought in become prime minister in Portugal with that conditions. But the last word belongs to Alfredo Costa, António Costa. Okay? That's it. In Goa as such, and among journalists more so, in Portuguese, there would be just a handful. thinking now is probably a kind of translation center, which would act as a kind of translation facility just to translate into Portuguese. You know, I've written for Ubico for a while, and they deal with you as a special case, but after some time they get tired of English. They want it in their language. There are tons of issues here which are directly of interest to Portugal and vice versa. But if we cannot break the language barrier, we're not going to manage. So in that sense, I think, see, it's all fine to say that we need to be speaking in Portuguese in a Lusophonia space and things like that, but it's not going to happen. It's not happening, at least in Goa today. So we need this translation facility, and if someone can set that in place, you will see a whole kind of different interaction happening. That's my point. I think that in part you are right. And why? English is today practically all over the world lingua franca. That means people below, say, 30, 40 years old, everywhere in the Lusophone countries, Brazil, Nepal, or Portuguese, understands, at least understands and can read news in English. So, my opinion regarding the Lusophone news is that you have to proceed on two levels. For the older generation, maybe only in Portugal. But somehow the world is going on forward, and the younger generations, my opinion, very important also. So how to put together these two things? Promoting news for the Lusophone countries, for the whole population. It is maybe difficult, depends on the financial resources that you have. But surely you can do one thing, or we can do, everybody can do, regarding Lusophone news for the Lusophone countries. Spreading the news as well in Portuguese as well in English. We have a site, the Lusophone Society of Goa, that is practically living. But if you go to the Facebook of our society, you will see practically only English news about Lusophone space, but only in English. Why? People that we are targeting, maybe, in the society, is not only people of Portugal. Is not only older people, older than 40, 50 years, but younger people, people that is dealing with this globalization. So somehow, I personally am missing a platform, a common platform for promoting this news in Portuguese and in English, not only for Portugal. Look, Portugal is somehow displaced now, just now, economically also, from the Lusophone sphere, from Lusophone space. Why? Because other countries, especially Brazil, and somehow also Angola, are putting things much easier because they are rich, bigger economically, in this Lusophone space. Example is India and Brazil. India is not that much interested in Portugal or in São Tomé or Timor, other Lusophone countries, than on Brazil. Why? And maybe in Angola, because of national resources. Because there is a common political scene, common idea of getting stronger the south axis. And Lusophone countries are all in the south axis, practically, compared to Canaries and North and Portugal. So, this news, as you asked me in the first question, news are not relevant only for Portugal, or not targeted for Portugal. For the older generation here in Goa, about 40, 50 years, well, we have a close contact with Portugal. We have familiar contact, emotional contact. The global world, Lusophone world, is not targeting from Goa also and from other Lusophone countries, Portugal. It's targeting the Lusosphere, the Lusophone cabal space, especially Brazil. Portugal also, but especially Brazil. Angola, rich, a new country, young country. So, concluding, I mean that Portuguese is not essential promoting the the news in the Lusophone countries. It's important, but parallel to Portuguese should be English also. No, but I would like to add to that. If I can add to what Rico was saying, the translation thing is a problem. I have written for Espresso, and in one particular thing, they translated quite wrongly or rather badly, and there was a big on. We have this GoaNet and all where I was attacked quite a bit because what came out over there was slightly different. It was just a nuance, which made a big, vast difference. So I think the translation thing is there. But I would like to have a question to Henrik. Is you have proposed some kind of an informal organization. How do we go about it? How do we go about something like that? Well, okay. The problem, like this gentleman said, is especially a problem of money. And the question which Alexander put is always and also a question of money. So I think it's not possible to have an organization enough to substitute, for instance, Agence News. It's not possible. There are not any possibility of having financial support. So what I'm thinking is that if we have what you call a journalist or a server who can write something, I prefer journalists, and it's not a question of being my profession. I'm retired, but for me, a journalist never retired. If you have one in each part, you must believe that today we are Lusophoning people more than 300 million, as you know. But it's right. Is like that. In Europe, I would say only English, because Spanish is more or less like us, maybe 1 million more. So, trying to get a thing like that, which I was trying to explain, is just only a question of intention to do it, you know? Otherwise, we can leave the idea. Maybe it would be very good having such an idea realized, but. Okay? Since we have the esteemed guest here, and since we have a senior most journalist from Kojur coming down, this is a question that's in mind, and I just want to express it. There is a big uproar about Portuguese nationalism, registration. We are talking about Portugal nationalism. And recent the census for elections in with forthcoming national elections, more than 3,000 names have been eliminated from the voting card boards, saying that they are registered in Portugal. My ignorance, I would like to know from you, what is the truth? If somebody from Goa has registered their names in Portugal just to get a job, is it they are Portuguese nationalists? That is beyond the scope of this. See, this is beyond the scope of this discussion. So if he is willing to answer it, let him answer. But it is up to him. He comes from there. He's been in senior. Yes, respond there. Respond. Go ahead. Well, that's really a good question. It's not a political question. It's knowledge. I know. Unemployment now is a problem around the world. Yeah. Not only a question in Portugal or in Goa or in any part. So, if it's possible to get a new job, one, I think it's very good in front of this situation of unemployment we have, as I said, in Portugal, here, in every part. You can say, but that is a poesy. I think that is my way of thinking. Maybe utopia, but it's mine, you know. You are mad. Of course I am mad. But if we are not able to try something like that, okay, what you asked, I think it's interesting to say that. It's necessary, money, always money, to pay these people who became new journalists, new newsmakers. Okay, but I'm not speaking about that. I'm speaking to try to use people who are just now journalists. You understand? Well, there is some problems using all the media we have. No problem at all. You have Skype, for instance. And from Goa to Angola, because Lusofonia, Professor Xavier tried to explain it. It was very good in the sense of explanation, but Lusofonia, for me, it's an idea which belongs Angola to Brazil, São Tomé, as he said, to Goa. And what is the role of Portugal? Firstly, I think the most important thing is that Portuguese was born in Portugal. You see? So, if we have only this intention, this aspiration, I think it's not so bad idea. So let's try to begin, not now, not tomorrow, in 25 years, but try. Why not? Obama said, what? We can do. Be the change. So that's my idea, okay? Anyone else have a question? I just like to add something that when Professor Xavier was talking about use of foreign words, we cannot think only on these countries and plus Goa and other territories like Macau, where Portuguese is also spoken. But as well as those who are not connected to the Lusophone countries, but they study and they can express themselves in Portuguese. And we have millions altogether in Japan, in China, in India, in France, in all over Europe, all over the world. So these are also part of those of our Portuguese or Brazilian or other pages in the internet. So these are part of the follow-up. Eu só ia pedir um favor. Se mais alguém quiser ter a gentileza de intervir, peço o favor de o fazer em português, porque senão eu fico preocupadíssimo a dizer, bom, para quem é que eu estive a falar? Eu não gosto nunca de ser o que em Portugal se chama de paninhos quentes. Eu gosto sempre de ser direto, ir ao ponto em que devo, isto é, em que penso dever ir. E por isso é o único favor que peço. Tenho muito prazer em responder a tudo aquilo que quiserem perguntar, mas até à data eu vi-me e desejei-me para dar um monte de asneiras em inglês a fim de tentar responder às pessoas. Logo, como digo, não ponho as mãos porque realmente costumo dizer que fui católico, mas curei-me e, portanto, só peço isso. Uma pergunta em português que seja, que é para eu poder responder em português também. Você diz que em português, se você se importar, passa a se importar. Mas eu tenho que explicar um bocado o que eu vou dizer. Também gostei muito que fosse um inglês mais ruim que os próprios portugueses de Goa, lá em Portugal. Os papéis principais, devemos ser amigos de fora que vêm cá, gosto aberta para todo mundo. Quem foi de Goa, vai de Goa e fica com isso, nós aceitamos. Todos. Toda a gente, todo mundo é bem-vindo em Goa. Esta é a discussão que nós tivemos desde os nossos lares, em que havia paz e sossego, que hoje é distorcido como sossegado, mas sossegado. É a ansiedade de estar bem com todo mundo. Agora, quanto à lusofonia, que é a origem da sua palestra e da sua intervenção aqui, e do debate atual, é o seguinte: a lusofonia foi criada, segundo dizem, por uma razão, por outro governo, não o atual governo, o PCB, o Grande Congresso. E houve uma má vontade, que diga-se a verdade, havia má vontade para a lusofonia, porque agora não faz parte do mundo lusófono. Infelizmente, não faz parte. A língua portuguesa mantém-se aqui, há um trânsito contra a vontade. Houve um grande má vontade contra o português durante muitos anos. E só uma elite goesa de intelectuais conseguiu manter tanto boa, tanto animada pelo português que tinha 400 anos aqui. Eu muitos indústrias goesas de origem, sem ser mesclados com Portugal ou com outros países ou com outras raças, queria escrever português muito bem no século XIX, século XVIII. Mas a língua estava condenada aqui. E agora está a ser, desde o Tratado de Paz e pouco mais, e com certas atividades de NGOs, está a ser novamente redescoberta. Com o Instituto Camões, o Camões e certos privados de língua portuguesa, que dão audições em português, e certos goianos e até de indianos de fora do mundo que querem aprender português, têm boa vontade, a gente de boa vontade. São mais dados. Logo que a lusofonia foi aqui, foi dito oficialmente que era feita contra gosto deste governo. Diga-se a verdade, que é bom que o doutor Xavier saiba isso, acho que deve saber. Que não queriam, mas como outro governo fez um compromisso, um commitment de ter a lusofonia cá, eles aceitavam contra gosto. E foi dito oficialmente, eu ouvi dizer aqui oficialmente, nos reuniões da lusofonia. Logo havia uma vontade de origem que depois foi encapotada oficialmente, porque afinal tinha havido gente de Timor, ministros, Moçambique, do mundo lusófono, dos palops, e ficava mal ao governo de Goa usar uma vontade em público para com os países muito importantes da África, do Brasil, Portugal, não só, porque é Portugal, mas acompanhado da Angola, Moçambique, Cabo Verde. De outros países em que a Índia tem interesse em pôr lá os milhões de indianos que não têm de cá. Tem interesse em explorar aquelas colónias. As colónias que são permanentes, que são as colónias para emprego dos indianos que vivem pobremente aos milhões. Digo-se a verdade, tomado que a lusofonia foi feita cá contra a vontade. É por isso que ainda hoje não há aquela vontade grande, e foi dito por um daqueles que era marido, que eu conheço pessoalmente, foi não feita, presidente da ordem, que o português devia desaparecer. todos os 450 anos, os 50% dos sílabas da educação das escolas primárias e colégios de novo. Sabia isso? Fez pico nos jornais. Heraldo, Heraldo, Times of India, etc. No mês passado, não me bem. Sabia disso? Sabiam disso? Sabiam disso que disseram que a língua portuguesa, não só a história de Portugal, em Goa, devia ser proscrita, abolida dos sílabas da educação dos estudantes goeses e outros que têm que estudar, nos colégios e escolas de escola primária. Quer dizer, extirpada do conhecimento das gerações presentes e futuras. Logo, e digo mais, e vamos a outro ponto, digo mais, que quando foi aberto o Museu de Arte Cristã no Senhor da Sol, em 1540, foi fundado no Senhor da Sol, por Dom Sebastião. Então, em 1880, foi feita uma cerimónia de celebração da abertura. Função oficial do governador, com a presidente Sara Matainha, que veio aqui até agora, para inaugurar o Museu de Arte Cristã. Hoje está agora na velha cidade, porque a camarada da cidade de João não quis mais de 5 anos, que era o contrato, se pode acabar, era o Mário Miranda, o pessoal da Oide, que era da comissão, e que ele acabou e passou para a velha cidade. E então, eu conheci a jornalista, que é uma pessoa de figura muito conhecida em Portugal, Maria João Avanes, que vinha cobrir a reportagem da abertura. E lá, no Senado da Sol, no alto do seminário, foi a festa com almoço durante, entidades oficiais da Índia, de Portugal, e o Pedro Sharma, da Índia, que ela disse-me em conversa que tinha andado. É curioso, digo francamente, que lá até houve, pela primeira e única vez na história do seminário, houve uma festa dançante, muitas música tocada, e eu tive o prazer de dançar na secundária, pela primeira e única vez da minha vida, com a Maria João Fadez, naquele lado sagrado, na região. E então ela confidenciou naquela conversa ao Fernando Lácio. Aqui eu estive em Jaipur, em Delhi, em Bombaio, em Cochin, em Trivandrum, e Xadai, o padrasto de então, e vi lá com disposto, com pesar, com pena, que aqui em Goa, e toda a Goa que eu conheci, e não tinha estado cá, para ter estado cá um mês e meio, esteve com hindus, muçulmanos, cristãos, judeus e ateus, etc. Falou com todos eles, indianos todos, e disse, com pesar, digo que aqui em Goa, vejo que na Índia, vejo que há duas Índias, uma textualmente, uma que gosta muito dos portugueses e outra que odeia os portugueses, ainda hoje, nos anos 80. Isto é coisa tudo um bocado assim. É preciso que as gerações futuras que continuem com este contributo da tua fundação, que também que é um bem e um mal, para acabar com esta perversidade moral, mental, da Índia contra os portugueses. Quem hoje diz, em relação à portuguesa, não podia jogar muito aqui, e não vingou. Agora, também pergunto, mesmo nos países democráticos, não só nas ditaduras do Pinochet, do fascismo italiano, do Hitler, que não há liberdade de imprensa. Aqui a nossa Constituição Interna de 50 diz que liberdade de imprensa, freedom of press, é um direito fundamental. Em Portugal, a Constituição de 76, a Constituição de 33, no artigo 17 e no artigo 8, 16 da Constituição, diz que direitos fundamentais é um ter trabalho, o outro é a liberdade de imprensa. Mas com limites. O limite lá da questão do Salazar é moral e direito. Aqui também é um limite moral e direito. O civismo e a ética. Há limites, mas logo que haja um excesso que vá contra os limites, há logo então a ação de difamação, pode haver a lei para mim. Difamação contra aquele que difamou nos jornais. É a razão porque nas próprias democracias, incluindo nesta democracia, houve já gag orders. Então, o que é gag orders? Explica-me o que é uma gag order. Aos jornalistas que são presenteiros e muito solícitos para colaborar no poder, é o quarto poder que está vinculado, obediente ao poder político do governo do dia. Estão levados para. Dr. Clássico, a sua pergunta? Já. Você pode fazer uma pergunta? Sim. Que há gag orders que dizem que agora os jornalistas que falam contra isso, contra aquilo, não são mais chamados para os convites oficiais de nada. E houve até agora, neste governo, digam que não, e digam que não, que ninguém pode dizer que não. Houve até agora, e até houve até desculpas do chefe aos jornalistas, quando o outro disparado, como disse aqui, recentemente, pediu desculpas. E o senhor Ricardo Rosário, o professor Ricardo Rosário, bom, eu não quero meter-me nesse tipo de coisas. Já bastam os problemas que eu tenho em Portugal e não venho agora tentar ver os problemas de Goa, muito menos pensar em resolvê-los sequer. Não. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é esta. Parece-me que hoje falar português em Goa é uma coisa em que as pessoas ainda não sabem muito bem se devem fazer ou não. Eu não sei qual é o motivo, mas já uma vez me tentaram explicar que o português era a língua dos colonialistas portugueses. Ótimo! Portugueses foram colonialistas e falavam português e falam português. Mas eu perguntei a essa pessoa e não me soube responder. O quê? A Índia foi ou não foi colonizada pelos britânicos? Foi. A língua de união na Índia, para além do hindi, é o inglês. Então, é a língua do colonialismo o português numa zona minúscula da Índia ou é a língua do colonialismo inglês em toda a Índia? Esta é a pergunta que fiquei comigo. Ainda ninguém me soube responder, mas, como digo, eu não me quero meter neste tipo de coisas. Apenas enuncio aquilo que me deixou, de alguma forma, preocupado. E é isto que posso dizer para terminar, a não ser que haja mais alguém. Any other que short question, please? Quando o senhor diz que não quer meter com isso, é a comunicação social, tem que meter com isto. Porque se de facto há alguma animosidade entre os goeses e os portugueses, esta animosidade, temos que dizer, que tipo de animosidade é esta? É a animosidade histórica, colonial, depende só dos governos, depende dos goeses, depende dos portugueses. Eu vou terminar. Eu, como goês, digo de boca aberta, sempre, já estou aposentado, venho cá há mais de 12 anos, eu digo sempre que eu sou goês, indiano e tenho a saudade portuguesa. E com isto, calo a boca a muitos goeses, a muitos que dizem que são goeses portugueses. E aqui começa a animosidade. E, inclusive, se há muitos goeses cá que querem ir visitar Portugal, coisas parecidas, também têm dificuldades em obter o visto e depois, com mais dificuldade, sei lá, não sei o que. Agora, quando se fala em lusofonia, qual é o objetivo? É o contacto das culturas? Ou tem qualquer objetivo político? Porque hoje, quando diz que aqui em Goa tem dificuldade, as pessoas lhe responder que não é bem assim. Porque eu conheço há pessoas, filhos e filhas dos meus amigos, que estão a aprender o português. Com que objetivo? Não sei. Também não estou interessado. Aprendam o português. Agora, há uma coisa importante. É que também depende do Portugal, seja este governo ou outro governo que virá a seguir a este. Se não fizerem nada, não é a minha geração, talvez a outra, a seguir a outra, o português desaparece de Goa. Mas nós não devemos depender do governo que está agora, que é do objetivo, ou que vem o outro, etc. Não interessa isso. Nós temos que fazer qualquer coisa. E qual é, então, a importância da comunicação social? Aqui, porventura, há algum artigo nos jornais escritos em português? Não vejo. Porquê é que há esta animosidade? Esta animosidade nós temos que descobrir. E eu já descobri. Eu já descobri porquê. impacto nenhum. É histórico. Porque se nós formos ver a colonização que houve aqui durante 500 anos em Goa e com a colonização inglesa no resto da Índia, não é verdade? Então, estas pessoas goesas, eu não falo, estou a falar das goesas, dos goesas, que têm esta animosidade contra os portugueses, têm de ter um complexo. E eu não tenho esse complexo em relação aos portugueses, porque até sou casado com um português. As minhas filhas nasceram lá e vêm cá todos os anos, porque essa terra é minha. E ninguém me vem cá dizer, seja o governo do Bijapi, seja o governo do Congresso, não é verdade? Por eu falar português, que essa terra não é minha. Não, essa terra é minha. Ninguém me tira daqui para fora. Eu venho quantas vezes eu quiser. Tive muitas dificuldades com vistos e coisas. Eu lutei muito a dizer, acabam com vistos, principalmente aos portugueses. Não, eu agora já tenho o CIA. A minha mulher já tem o PIO. Nós entramos e saímos quantas vezes quiser aqui do outro. O que é que faz a comunicação social? Comunicação social portuguesa. RTP, o que é que nos dá a RTP? Para aqui, para os goeses. Mesmo para aqueles goeses que querem continuar a ser goeses. Não interessa ser português, alemães, francês, não interessa nada disso. O que interessa é que nós temos que fazer sentir, mesmo aqueles goeses que estão em Portugal, que são goeses e que a Índia é uma mãe, é uma árvore, e nós somos os braços. Goa, Maharashtra, toda, nós somos os braços. E temos de fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa é a comunicação social. Não é para a lusofonia fazer cá um desporto, porque é que o Brasil não é? Política. China, está falando de Macau. Macau não tem nada a ver com a relação de Portugal. Porque eles nem sequer falam português. Meia dúzia das pessoas falam português em Macau. Aqui, toda a gente, da minha geração, toda a gente fala português. Essa é a realidade. Lusofonia, desporto, fazer dinheiro, isso não me interessa. Aquilo que o doutor Colasso disse, na verdade, complexo. Complexo histórico? Talvez não. Pior do que os ingleses, a comunicação inglesa. Pelo amor de Deus. Desculpa lá se eu exaltei um bocadinho, mas a verdade é esta. É que eu não sinto mal na minha terra. Sinto mal de ouvir meus colegas, amigos, goeses, a dizer que são goeses portugueses. Isso é que me dói. Agora, se o Inês Correia não gosta de ouvir eu falar português ou não, esse é o problema dele, não tem nada a ver com isso. This is a question, or rather an intervention, I would say, is more about him being a Goan, an Indian with Portuguese nationality, and not a Goan Portuguese than many others of his generation who claim themselves to be, and he doesn't like that. So it doesn't matter to him that whether the government here is bothered, doesn't like the Portuguese, or doesn't. It's that he feels at home over here. He's a Goan, he's married to a Portuguese, his daughters are Portuguese, they come to Goa very often. So it doesn't matter to him what the government here feels about Portugal or about Portuguese, but that he feels at home over here. And that this should not be about politics, but this should be about social communication. You know, but I think there is a point. There is a need to combat the issue of news. See, yes. we are emotions, with due respect to everyone and all sides, you know, I think our emotions are riding over the realities. For 50 years it has been going on, and now one generation and more has come. So I think now the full issue, 50 years is a long time. If India can deal with the British in the way they do, I think our generation is looking more at opportunity. For me, it's a market. Okay, for me, a wider audience is a wider market. My problem is, it's not that I don't want to learn Portuguese, I cannot. At this stage, I cannot. My daughter is in the 10th standard, and my father knew Portuguese, the Brazilian variant, not the Portuguese variant. He spoke the Brazilian variant. But my generation, we lost it, for whatever. I mean, we are accepting our history, we are fine with it, I have no problem with it. I cannot learn Portuguese at this stage. My point is that if you want to see a change in relationships, I agree fully with today's speaker that the media is important. But media contacts are not going to happen. I'm not even saying like Dr. Xavier that you know, it should be in English and in Portuguese. If we want to deal with them, we have to do it in Portuguese. How are we going to do it? This is a technical and a practical problem, according to me. According to me, it's a technical and practical problem. Even in terms of money, we don't need tons of money. You don't need, we have carried on online experiments for 20 years without a paisa in being paid to anyone. Okay, so money is the least of the concerns in this issue. There are technical problems here, and we need to see the technical problems for what they are. If we want to have some form of communication, whatever it is, you can agree, you can disagree, you can fight it out there in the battle of ideas, but there is no communication going on now. That's the reality. What would you like to propose? No, I have been suggesting that, see, all of us cannot learn Portuguese. Yes. The subset of journalists is very tiny. The subset of journalists who want to do it is tinier. We need a technical kind of solution that translates a small agency which acts, maybe your thing could fall, form the fulcrum of it. You know, once that is in place, even the market would, we would be able to fund ourselves. I mean, if we are getting paid for writing there, we can afford to pay for the translation, but where is it? Where is the mechanism? The internet allows you to do everything. Skype is there, email is there, which, you know, the cost of communications are nothing today. But the translation you can do by a private paper. Theoretically, yes, but it will not work. It doesn't help. Problem is an official document you want to translate. It is so difficult to find somebody to translate. No, we have a special needs. It has to be done fast. It has to be done within a time limit of you know, 6 hours, 24 hours. That's no, what I'm saying. And it cannot be a mechanical translation. It has to come back to you by email. No, it has to be translation. It cannot be the Google translation. Yeah, it's complex because the needs, the requirements are there. It's not that difficult. No, that is what. Where do we go from here? That was the question that was. How about starting something which is voluntary? Something where the money is not involved. To start off with, maybe some journalists who know Portuguese would devote 2 hours, 3 hours in a week. No, at no, a particular center. No, see, here, this is where probably money comes in, because either the Fundação or the Portuguese consulate in Delhi, if they recognize that we have to set this mechanism in place, because the potential is huge. We are not just talking about Goa and Portugal. We are talking about the rest of India and Portugal. And maybe Goa acting as a bridge, as Dr. Xavier has been propounding it in his circle. So we are applying this concept to youth now. So if someone sets up a translation center where maybe they charge us market rates, or maybe they charge us subsidized rates, I don't know. With time, a lot is possible. And then you leave it to the individuals to build the contacts. Okay, if the language is good, we could find a way into those papers. That's not a big issue. Any other question from somewhere? Excuse me. To sort out the problem, this gentleman spoke just now. Just a moment. First of all, the media should not give so much importance to these fossilized freedom fighters. You see, they are a nuisance, really. I am telling from my personal experience. See, you are coming to the same issue. Politics. Which Fernandez, your Fernandez, and talking about teaching Portuguese. 4 years ago, 4 or 6 years ago, before I retired, a friend of mine came asking me, since I speak Portuguese, I'm in the Portuguese speaking circles, when I had a boy of 30, 32 years old, Portuguese speaking, who could write and read Portuguese. First, I went to my family circles. No one. They could speak Portuguese, but one could write. I went to him and said, I'm sorry, I cannot get. Then he told me, okay, fine, you cannot get, fine. He went 6 months later, he came again. I said, tell me something, did you manage to get somebody? Yes, I managed to get. Who did you get? If I could not get you, what? Yeah. Who did you get? The boy from Kerala. From Kerala? How did you manage to get the boy from Kerala? The father of the boy was an army officer who works in Angola with the UN peacekeeping forces, saw the potential of the language, came back. In the meantime, the so-called freedom fighters created a havoc here for the Portuguese chant in the Goa University. The Portuguese University started the chant in Kerala University. And they learned Portuguese there. And they are earning now 10 lakhs of rupees each. And they are discussing about freedom fighters giving importance to these guys. You see? Then second thing also, what's Portuguese? We have been edited from the Portuguese, lots of things good and lots of things bad. And one more thing, when there are two Portuguese, there are three parties. That's about Goans, I thought. When there are two Goans, there are three parties. So we inherited it from the Portuguese. He inherited it from 100% because now since I'm in contact with Portuguese, I know that. I think we shall, we'll have to wind up now. It's getting on to be 7 o'clock. Bom, eu não queria ter vindo aqui motivar o que quer que fosse. Eu vim, entre aspas, inocentemente, falar sobre lusofonia. Quanto aos problemas de políticos e assim que foram levantados, como digo, não tenho nada a ver com isso. Agradeço muito e acho que foi muito interessante ter-se levantado este tipo de debate. Mas palavra de honra, palavra palavradíssima, de honríssima, que eu estou inocente. Not guilty. Ok? E muito obrigado por terem vindo e por me terem aturado. Before I give the floor to Professor Arvind Chetiyar and to close this interesting and very dynamic discussion, I would like just to say that ask if the Lusophone news would not be priority for both associations of journalists, both in Goa, in Portugal, in Brazil, elsewhere, where Portuguese is spoken. So probably they could help a little bit on this issue. But so thank you very much for coming. I will give the floor to Professor Arvind Chetiyar, and just one notice that tomorrow evening by 5 p.m. we will have we will celebrate pay tribute to Dolce Gattinara, the painter, the artist who painted all these masterpieces on the anniversary of his death. So please, you are invited to come for the exhibition of Mestre Ramon Anadolka. So, first of all, thank you, Mr. Eduardo Carvalho, for the Rada Fundação Oriente. Thank you very much for Mr. Marcelo Rosário presenting the course, Coordination of Journalists. Thank you, Mr. Barbosa, helping us to moderate this event. And last but not least, thank you very much, Mr. Ferreira, for your coming and explaining us of your experience regarding the news and journalistic experience. Only a few words, maybe to clarify this point about the Lusophone news and a common platform. There are a lot of national agencies in Portugal, in Brazil, promoting the news about the Lusophone space, but they are only a collateral news, not main news. You can check the Lusa agency, Lusa in Portugal, Brazil agency in Brazil, and so on. They have sometimes, but then one platform regarding the news of the Lusophone space. There are some blogs, there are some dedicated only for the what is happening in each of the Lusophone countries and interested to the Lusophone space. There's not a single platform. So that was our idea. That was what that is what we are promoting. But this is what suggested. Union of journalists and have contact with other European journalists of the Lusophone countries. They are very much interested in promoting this. Collaterally, maybe this is some platform, parallel going regarding the translation translation and promoting the new show. Disseram que havia muitos jovens a morar por isso. Possivelmente, thank you for a lot of suggestions. Muito obrigado a todos por terem vindo. Thank you very much for your time.